Salvador, boa tarde, eu falo meu nome é Papa. Uma informação mais sobre Brasília 360, autorização. Papa Romeo, Delta Papa Fox, aguarde com o número 2. Rosa, you fly 362. Saiu 2230, pronto, Fokker. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, aerovia conforme o plano. Decola pista 28, perfil de saída eleva 1. Mantenha proa até 2500 pés, após curva esquerda. Aciona o transponder 5050, frequência do controle em 120.8. Passarei 2230, 180, posição da conquista, decola 28, alerta 1, até 2, mantém a reta até 2000, depois 5, lampa 2 alerta, 5050, controle 208. Passarei 2230, apenas confirmando, mantém a proa até 2500 pés. Até 2500 pés, depois 2 alerta. Passarei 2230, correto, reposto pronto para o feedback e acionamento. Paulo Salvador, da 3549, posição 1 para o pushback. Então, 3549, posição 1, autorizado para o pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado para o pushback acionamento, reporte para o táxi. Xanair 6315 no solo 37, libere à esquerda, solo 121, décima 1. 121, só para informação, a gente vem com 7 a 8, 9 caudas durante toda a calma. Sim, 7, decola a pista 28, mantenha a proa até 2500 pés, após curva à esquerda, no perfil de saída, eleva 1. Aciona o transponder 5010, frequência do controle em 120, décima 8. Brasília, no 360, na Avenida 1.7, na saída elétrica 1, que é a 28, após 2.500, por 2.500, na ponte 0.0, ponte 2.0.8. Parabéns, Delta, Papa Fox, protegimento mais correto, reposte pronto, para o feedback e acionamento. Boa tarde. Azul 2788, autorizado decolar, 210 graus, 12 nós. Decolagem Azul 2788. Xanair 6315, autorizado táxi via Taxway Índia, parte principal, posição 04. Principal 04. 3805, autorizado a linha de manter, 3028. 3825, 3805. 7788, decolador 40, chama o controle, 120, decima 8. 1208, azul 2788, graças, senhor, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 2788, decolado, mantendo a proa. O 2788, contato radar na decolagem, mantém a proa até 2500 pés, após interceptar Momo, saída Momo, subindo para 150. Mantendo a proa até 2500 pés, após interceptar Momo, subindo para 150, azul 2788. Oceana é 6320, descendo 2550, chame Recife em 1288, alterna 1353. Recife 1288, alterna 353, Oceana 2550. 1142, pessoas a bordo, autonomia 350, alterna Galeão. 28, vento 210 graus, 119. Centro Ecológico 283805. Taxi, via parte principal, Juliette e Alfa, reporte antes da Taxi Tranquilo. Via parte principal, Juliette e Alfa, reporte antes da Taxi Tranquilo. Passar o jogador no Papa Forte, fracionamento, está no parque 3, próximo ao hangar da Israel. Papa Romeu Delta, Papa Forte, sem fracionamento, reporte pronto para o táxi. Oceana 6320, complete final of procedure ILS X-ray, contact the tower in 118.95. 8.9.5, bye-bye. 208, boa tarde, 3805. Controle Salvador, ataque 3805, na Dael, eixo da pista 2500. 3805, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2500 pés, após interceptar a saída da El, subindo restrito ao nível 100. Restrito 100, até 2500 em frente, após da El. 3805. Bono 964, acione identificação via chegada CARI, desça para o nível de voo 120, ajuste 1014. Thank you. 3549, prossegue o táxi em frente, via taxiway Alpha, ponto de espera, pista 28, taxiway Golf, chame Torre, em 1-18-95, ajustando 0-4. 1-0-4, permanece táxi em frente, manda Golf, prossegue, ponto 8, em frente, para 3549. Solo, Papa Romeo Delta, Papa Fox, estacionário 47 Tambor, 3 horas de autonomia, alternando o Papa Romeo Delta, Papa Fox, autorizado táxi via Pátio 3, reporte antes da Taxi Kilo. Pátio 3, via Kilo, reportará o Fox da Fox. NA3, Oceania 6320 on the ground at 46, leave by Charlie. I inform main in working at the left of the Charlie. Patango Victor Charlie Hotel, acione identificação. Patango Victor Charlie Hotel, contato radar, 66 milhas oeste de Salvador. Confirme o nível que está mantendo. 090. Mantendo nível 090 Victor Charlie Hotel, recorte para descida. Salvador, gol 2008, informação mais. Gol 2008, aguarde. Tango Victor Charlie Hotel, desça para o nível de voo 050, ajuste 1014. 3805 na receita, uma centena. Afirmativo, então 3805, suba restrita 100. Atingindo, qual seria o tráfego, respeito? Quilo, taxiway Alpha, ponto de espera, pista 28, chame torre em 1-18-95, ajustando 0-4. Alpha, 180 em descida para o 120, Boeing 738. Ok, mantendo uma centena, 3805. Cessna 3549, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 210 graus, 121. Decola, Cessna 3549. Descendo 130, 1014, Brode da Yolta chegando a carne, pelo confirmando que LS é o Zulu ou autoriza a trade? LS previsto ao Zulu. A possibilidade deve ser. Ativo quando solicitado pelo piloto. Afirmativo, se o senhor quiser realizar o X-Ray, será autorizado. Então, aí é meio que X-Ray, muito obrigado. Vou descer a noite. 1256 com a Mike. Bom, 1256, bate com a pena tal. Escuta. Dois. 2 mil pés, 37 milhas norte de Salvador, na proa de Paripe, reporte para descida. Decola pista 28, mantenha a proa até 2.500 pés, após curva à direita, no perfil de saída Aron, transição VIPAR. Acena transponder 5076, frequência do controle em 120.8. Autorizou. Natal, de voo 370, volta no plano, aprisa o 1-0, decola 2-8, mantém pro até 2-500, com a direita na Aron, IPA, 5076-1208, posição 3. 1-256-100, cotejamento correto, reporte pronto, para o pushback e acionamento. Sente o voo 2-8. Nível 1-0-0. 2-320. 2549, decolador 50, chama controle 120-18. 120-18, tá? 2549. Ao posição 2 horas, 19 milhas, cruzando 160 em descida para o nível 130, um Boeing 737. Tá certo, 3205. Papa Romeo Delta Papa Fox, está ingressando com a espera da 28. Papa Romeo Delta Papa Fox, autorizado a alinhar e manter cabeceira 28. Alinhar e manter o Delta Papa Fox. Tá 3549, contato radar na decolagem. Mantenha a proa até 2500 pés após interceptar a saída da EL, subindo restrito ao nível 100. 100 restrito, após 2500, intercepta a EL, a da EL, na 3549. Voo 1964, tráfego superado, desça para 4000 pés, ajuste 1094. Para 3205, pode subir? Aguarde da 3205. E pro onde mostra? Aguarde coordenação, 3205. Tráfego superado, suba sem restrições para o nível 340. 340, 3805. Atingindo 1130, voo 2008. Voo 2008, tráfego superado, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. 050, 1014, a ponta da EL. A gente voa o 362 ou a Momba? Após da EL, Momba, o voo 2008. Sim, Momba, grato 2008. Voo 2008, após Momba, autorizado Serra Vitor 362. Sim, eu vou as mãos, vou 362, graças. Vou 1964, após o PRIM, no autorizado Serra Vitor 362. Gente, vamos lá, Serra Vitor. Vou 1964, boa tarde, 2246, parando 50, estamos a mais. Vou 1164, contato Alcione identificação, via chegada a CARI, desça para o nível de voo 120, ajuste 1014. 12 a cara, 1-0, 1-4, ajuste. 3549, mantenha o nível 1-0-0 restrito. Vai manter essa 3549. Batinho 050, sorteado até o propósito do cancelamento, uma flor da rotatória, plano IFR 1. Patango Vitor Charlie Hotel, plano IFR cancelado aos 1654, desça para 1500 pés, com proa de rotatória, reporte e rotatória. Descendo 1500, 5, chama controle, 120, decimal 8. 308, pô. Controle é o Papa Romeo Delta Papa Fox, decolado na Elefa, na sua escuta. Papa Romeo, Delta, Papa Fox, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, saída Elefa 1. 360, Elefa 1, Papa Fox. linha 7102, autorizada a descida para 1.500 pés. 3805, chama Recife 13325, alterna 1251. 2230. Passarela 2230, autorizado. Se tiver questionamento, reporte pronto para o TAC. Alta 3549, pode voar, ótima. Aguarde coordenação, então 3549. Está mantendo o nível 100, né? 3549. 3549, informa o tráfego, posição 2 horas, 30 milhas, cruzando 190 em descida para 120, Boeing 738. Ok, tá, CN para 3549. Consegue via o voo 964? Voo 964, desça para 2.500 pés, autorizado LS X-Ray da pista 28, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, 964. Voo 1164, informa o tráfego, posição 11 horas, 25 milhas, rumo sul, mantendo nível 1.00, Airbus 320. Seja o tráfego 1164. Controle Salvador no 885 da Gol, boa tarde, tem que ter informação mais. Sou 1885, acione identificação via chegada IPIT, desça para o nível de voo 1.00. Via IPIT até 1.00, Gol 1885. Só confirmando, é o Zulu lá, né? ILS Zulu? Ative, ILS Zulu da pista 28. Ok, obrigado. Foguete 788, chame Recife em 12545, alterna 12685. O 2008 desça para 4.000 pés, ajustou no 0114. 4.000, 1014, Gol 2008. Da 3549, como é que a aeronave que você quer, não é mais ameaça para impedir a subida. Da 3549, tráfego superado, suba sem instrução para o nível de voo 340. 3549. Estabilizar o voo 964. Voo 964, completo final do procedimento LSXV, chame a torre em 1.98.95. 1895, foi isso? Estimativa, 11895. Ok, obrigado. Vai atingir o 40040, Gol 2008, está autorizado em LFX3? Gol 2008, desça para 2.500 pés, autorizado em LFX3 da pista 28, reposta habilitada. Autorizado em LFX3 da 28, reposta habilitada, Gol 2008. Comem autorizado para o tiver questionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, 2564, Gol. Gol 964, boa tarde, sinal 28, baixado, aprovado. Gol 964, tráfego avistado, de pouso, cabeceira 28, vento 220 graus, 119. Livre pouso 28, 1964. Linha 7102, desça para 1.000 pés, ajustando 0.94. Atire 120, 1.064. 1.164, desça para 4.000 pés, ajustando 0.94. 4.000 pés, 1.0, 1.04, Gol 1.164. 3549. Chame Recife 13325, alterna 1251. Estabilizado X-Ray 28, Gol 2008. Gol 2008, complete final do procedimento ILS X-Ray da pista 28, chame torre 1185. 1-1-8-9-5, Gol 2008. Marinha 7102, passa 360 com curva à esquerda. No 014 e aguarda, Gol 2008. 1-1-8 decimal 95, ajuste no 0 no 5. Vai passar Nilo, ponto de espera torre 1895, cadê? Partiu 1256, temos 1-68 a bordo, autonomia 3 horas e 10, na 11 horas na Fortaleza. 1256, autorizado táxi, via pátio principal, Juliette e Alfa, reportante da Taxi Aquilo. Pátio principal, Juliette, Alfa, antes daquilo, o gol 1256. Desça para o nível 050, ajuste no 014. 050 no 014 no 85. Com a pista 17 e a pista o Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, chame a torre 1-8 decimal 95. 389. Charlie Hotel autorizado final do 97, reporta na final. 353 208, avistado, livre pouso, cabeceira 28, vento 210 graus, 119. Está livre o pouso na 28, Gol 2008. Até lá. 256? Afirmando, 256. Então, 256, entendeu autorizado de alfa até o ponto de espera, o cara não. 2009. Reduzindo para 2209. Gol 1885. Gol 1164. Desça para 2000 pés. Ajustão no 014, autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. 2000 pés, no 014, reporte estabilizado ILS Zulu 28, Gol 1164. Marinha 7102, voo rotatória. Ascente no 964, autorizado o ingresso, parte principal, posição 1-0. Ascente no 0, Gol 0 pronto, 2230. 3, passarei 2230, mantenha o ponto de espera. Vamos manter o ponto de espera, 2230. Gol 1885, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 210, seu limite ao localizador. Gente, agora sobre vetoração, curva à esquerda, 210, limitado pelo localizador, gol 1885. Esquerda, antes da alfa, chama o solo 219, gol 2008. Tá Passarelo 2230 autorizado a alinhar e manter, cabeceira 28. Passarelo vai alinhar e manter na 28. Devro, boa tarde. Gol 2008, boa tarde. Autorizado táxi, linha taxi Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette para o 09, gol 2008. Sol em 121 décima ouro. Marinha 7102, prossiga na proa rotatória, chame a torre em 118 décima 95. Boa tarde, solo Salvador. Papá Romeu, Romeu Papá, confirma o posicionamento? 2 Gente, Maria 7102, confirma a parte do destino, a parte militar? Gente, continua a aproximação, confirma intenções de pouso? Maurita. Sente Maria 7102, reporta na vertical da rodatória, tem condições de sobrevoar pelo setor norte, pouso direto no pátio militar? Sente Romeu, Romeu Papá, para acionamento, chame torre em 118 decimal 95, com ajuste no 014. Sente Maria 7102, reporta na vertical da rodatória. Ok. Bom, no 85 informa que nesta foi irá interceptar o localizador autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Gente, nesta foi interceptar o localizador, reportaremos estabilizado ILS Zulu, gol no 85. Batalha, o Victor Charlie Hotel já livrou o solo 08, livrando frequência estacionar. A 195. 295, vamos ver quatro. O gol no 885 estabilizando o localizador. 21 no 885, desça para 2 mil pés, aguarde para transferência. 2 mil na sua escuta, gol no 885. Boa tarde. 1164, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 64. Marinha 7102, da presente inicia espera na vertical da rotatória. Matheus, fazendo espera na vertical da rotatória. Passarelo 2230, informa que manterá a proa até 2500 pés, autorizada a decolagem cabeceira 28, vento 210 graus, 109. Passarelo 2230, iniciou a rolagem, conforme cópia, vai manter o eixo até 2500, só depois eleva. Papá Romeu, Romeu, Romeu Papá, autorizado o táxi PAT 5, reporta na Papá para ingresso. Porta na Papa, tá que tem Papa para ingresso. Salvador 7102, fazendo escala na vertical da rotatória. Gente, Maria 7102, continua a aproximação, reporta através do norte da torre. Porta circuito da 10 parada fixa, já avisou com o tráfego. 7102. Conteja a autorização, Maria 7102. Você está no próximo visual, aqui na proximidade do sinal militar, caso autorizado pela torre. Final do procedimento ILS Zulu, chame a torre em 118 decimal 95. ILS Zulu 118.95 agora, até daqui a pouco gol 185. 22. Batalha 2230, decolador 11, chama controle 120 decimal 8. 208, tá certo, senhor. Gol 1164, informa o tráfego, à sua direita, Tibeco Charlie 25, Marinha mantendo o setor norte, não interfere com a aproximação. Autorizado por cabeceira 28, o vento 210 graus, 12 horas. Direita tráfego, de posição 28, gol 1164. Foi Salvador, gol 1885. Meia, ponte espera, piso 28, visual, aeronave nacional. Gente, gol 1256, mantém a posição. Mantém. Papa Romeu, Romeu, Romeu, Papa. Autorizado ingresso na pista no 7, a porta na cabeceira quando pronto. Maria 7102, a presente mantém a posição e espera o setor norte. Ok, mantendo. Rádio dele. Salvador, Passaredo 2230. Passaredo 2230, contato radar na decolagem, mantém a proa até 2500 pés após... Elefa 1, subindo para 180. Já cruzando 2500, já voando, Elefa. Subindo para 180, 2230. Mané 7102, sobrevoo da base aérea de Salvador, e sobrevoo da 1-0. É, repetindo, Maria, por favor, confirmar. Mané 7102, mantém a presente posição e aguarda para prosseguir para 2000. Aciona o transponder 0145 e controle 120 decimal 8. A esquerda da Charlie. Esquerda Charlie 211, fecha os olhos. 4000 com 1014, está liberada a velocidade, está passando na meia? Tem restrições de velocidade, o azul 4196. Obrigado. Correto, 0145, PUB? 02, para acionamento, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 014. Tem a cabeceira no 7. Salvador, gol 1164. Gol 1164, autorizado o táxi, via táxi Índia, parte principal, posição 07. Índia, parte principal, posição 07, o gol 1164. 25, circuito da 10 para Zafir. Autorizado pouso, cabeceira 28, o vento 210 graus, 12 nós, gol 1885. Gente, visual com o mesmo, livre pouso, gol 1885. É só para confirmar, para livrar via Charlie? Negativo, gol 1885. Gente. Retino 02, autorizaram girar base da pela direita da 28, reposta final da 28. Retino 02, girando base pela direita. Rogerinho, 256? Negativo, gol no 256, mantém a posição, ponto de espera da 28. Teria precisão? Papá Romeu, Romeu, Romeu, Papá, autorizando a decolagem, cabeceira 17, o vento 210 graus, 119. Gol 1885, no solo 15, livre à esquerda, via Delta, chama solo, 121, decimal 1. Via Delta, 211, graça, gol 1885. Achei a posição antes da Alfa, gol 1885. Antes da Alfa. Solo, boa tarde, gol 1885, solo na Delta. Gol 1885, boa tarde, autorizado o cruzamento Taxiway Alfa, prossiga via Juliette, parte 3, reporte para ingresso do parte principal. Cruza Alfa e vai pelo pátio... Qual a posição? Marinha 7102. Reportará no hotel controlado. repita a mensagem? É, vai pelo pátio mesmo e após a Juliette, em qual posição? O gol no 885, pátio 3, pátio principal, posição 02. Para o 02, gol no 8. O Xené 6315, pronto, cópia? Siga, 6315. Autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia Pertulo 10 até Tango Bravo Eco. Decola pista 28, mantenha proa até 2.500 pés, após curva à esquerda, no perfil de saída da El, Leda, Módiva. Aciona o transponder 5110, frequência do controle em 120.8 após. Gente, o Xenero 6315, autorizado Guarulhos, 360, depois do 10 até Taubaté. Decola 28, mantenha proa até 2.500 pés, após curva à esquerda da El, Leda, Módiva. Transpone 5110-208 controle, portão 4, Xené 6315. O Xené 6315, repita a frequência do controle. 1208. 6315, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Para pronto, obrigado. Passando na letra na escuta, o controle salário informou que tem você no esquerda com a número da linha. Radar. 02, no sol 18, livra via hotel, pátio militar. Ao estacionar, livrando frequência, boa. Ok, boa tarde. Pousado controlado. Anterior, ele está indo para Pouso, no Morro de São Paulo. Para Romeu, até o Gilé de Serra, autorizado acionamento, pátio 4, reporta pronto, tá? Tomado para Pouso, em Morro de São Paulo. Na bordo, temos uma aeronave pousando de quase rotativa no pátio militar. Autorizada a decolagem à cabeceira 28, com vento 210 graus, 109, como que manterá a proa até 2.500 pés? Decolagem 28, 35 da Gol. Aqui no 7, apenas para informar, pousamos aí na 22, foi informado pela torre livrar a próxima esquerda Charlie. Quando livramos, deu a impressão de ter uma placa indicando que aquela taxi seria a Alfa, ok? Gente, graças pela informação, iremos averiguar. É, pode causar alguma confusão para alguma aeronave que pousar aí. Quando sai, sentido 22, pousou na 22, ao sair na Charlie, tem uma placa dizendo em preto, negro, que aquela taxa seria alfa, ok? Sim, sim, entendida. Grato pela informação. Obrigado, bom dia. Uno 256, decolado 19, chama controle, 120 decimal 8. 208, 256. Sobre Salvador, 256 da Gol. Gol 1256, contato radar na decolagem, mantenha pro até 2.500 pés, após intercepta a saída Aron, subindo para o 370. Tem pro 2.500, e aí vão Aron, 256, 370, ascensão. Sinalo 28 estabilizada do 4.16. Do 4.16, completo sinal do procedimento LX Zulu, chame a torre em 1.18, decimal 95. Salvador, muito boa tarde, Azul 4116, estabilizado em LF da... Gente, Azul 4116, reporta baixado e travado, o vento 210 graus 10 nós, quem negar 10 no 4. Já baixado e travado. Boa, Arão, 3 256, né, Gol? Confirma, aeronave, chama controle. 256, voa no Aron. Gente, o Gol 1256. Passarido 2230, chame Recife em 1288, alterramo 353. 1288, 353. Muito obrigado, até. Azul 4116, avistado, livre pouso, cabeceira 28, vento 200 graus, zona 09. Primeiro ponto, 4116. Quem era a nave de chama controle? Como que não recebe o seu transponder, cheque seu equipamento. Controle autorizado de paro, Gol 256. Não tenha saído o Gol 1256, aguarde. É. Channel 6326, contato radar na posição coral, mantendo nível 100, corrigindo 190, voando Dael, reporte para descida. Channel 6326, desça para o nível de voo 130, ajuste 1014. Voador, passarela 2230, voltando. Consiga, passarela 2230. Negativo contato com Brasília, nas frequências, com o Recife, nas frequências informadas. Confirmando a frequência 1288, alterna 1353. Afirma que 1288, para onde? Secundária 1353. 1353, vai tentar de novo. Gol 1256, da presente autorizado para o desipar. Sim. Modifique novamente a saída, a próxima da aerovia, para Upper Zulu 10 até Papa Alfa Índia, após DCT 1 BAD, após Upper Zulu 44, após Pagog. Gente, então, para o Zulu 10 até Papa Alfa Índia, um bag para o Zulu 44 para Pagog, 6315. Correto, Chané 6315, reporte pronto para o feedback. Obrigado. Eu vou realizar o pouso em mais 5 minutos. Livre para as coordenações. Repita para o solo? Repetindo, azul 4116 livrou na táxi. Azul 4116, autorizado táxi via Taxi Índia, táxi principal, posição 03. 63, azul. Obrigado, Tânia. Controle, confirme devido a desvio? Negativo, temos para ajudar no procedimento. Oceanair 6326, autorizado a proa de CARI. Confirme se tem condições de manter a presença da cidade até a proximidade de CARI. Você quer que mantém ou quer que acelere 6326? Possível acelerar, agradecendo. Até 5 do teste pode manter 159 Oceanair 6326. Acelere então até a proximidade de CARI e reporte para redução, Oceanair 6326. Confirmando, até 5.000 pés, para manter 159 Oceanair 6326, voando CARI de presente. Estamos no 80256 da Gol. Todo 1256, chame Recife em 12545, alterna 12685. 2545-2685-1256, boa. Chamei 315, aguarde o ingresso da aeronave da Azul à sua direita após ser autorizado. Direita pro Azul, 1208, muito grato, uma boa tarde, bom trabalho, até a volta. Até. Oceanair 6325, reporte pronto para pushback e acionamento, autorizado. Quem saber o pushback vai chamar o táxi, né? Controle, boa tarde, o helicóptero Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, decolado, pessoal no centro. Boa tarde, Hotel Juliette Serra, mantém-se em condições de iguais, 1.000 pés no corredor Axé, reporte no farol da base. Matéria 1000 pés, corredor Axé inicialmente, com tudo possibilidade de apurar direto para Manati. Autorizado direto Manati, mantendo 1000 pés do Hotel Juliette Serra. Autorizado direto Manati, muito grato, Hotel Juliette Serra. Controle, Oceanair 6326. Consiga, Oceanair 6326. Vai atingir 130, agora 6326. Oceanair 6326, aguarde, tem um tráfego que está quase sendo superado. Aguarde para descer. Aguarde, 6326. Táxi, Oceanair 6305, 153 a bordo, 58, galera. Oceanair 315, repita a autonomia? É, 5 horas e 28. Gente, autorizado táxi via parte principal, Juliette Alfa, reporte antes da táxi Equilo, Oceanair 6315. Tem parte, Juliette Alfa, já vai ter que reportar 6315. Oceanair 6326, tráfego superado, desça para 4.000 pés, ajuste 1.0 no 4. descendo 4.000 pés, com 0 no 4.6326. Salvador, Guardião 08, me dá o destino. Guardião 08, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. 050, Guardião 08. Salvador Ground, you are subject to 142, and then police number 5. I request you to show risk today. Ocean Essex 142, the bright copy. Clear to Recife, flight level 350, at flight plan route, SID Aron, transition Caju, runway 28, maintain heading until 2,500 feet, after right turn, score code 5120, departure control, frequency 120.8. Clear to this flight level 350 at Kyle, take control runway 28, departure Arion, transition Aracaju, maintain heading until 2,900 feet, and then turn right, stop 5120, take control 120.8, Ocean 6142. Ocean 6142, read back correct, call me ready for setup. Ocean M315, Pacífico Taxi em frente via taxiway Alpha, ponto de espera, pista 28, chame torre em 120.8, ajuste no 0 no 4. Linha 14, prossegue via Alpha, chama 208, 6315. Precisado 6326.